3193 e vai aguardar para ingressar na Taxiway Delta, dando passagem ao Airbus da companhia, que está à sua frente, ingressará via Kilo. Ciente, 3193. 3193, após a passagem do Airbus da TAM, está livre ingressar na Delta, mantém a posição na mesma, chama a torre em 118, meia dúzia, então bom voo, boa tarde. Delta 118, decimal meia, TAM 3193, boa tarde. Pátio 3, o 3, zona tem 4. Gente, tá 3154, tá livre ingresso, pátio principal, gate 02. 02 no principal, 3154. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3193, próximo ponto de espera, Taxiway Delta. Boa tarde, 3193. Pista 10, autorizado ingressar via Delta, aliás, e decolar, vento 140 com 8. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, TAM 3193. Quebec ser acionado, está autorizado táxi e ingresso, pista no 7, reportará alinhado e pronto para decolagem. Prossiga. O sequenciamento à direita vem com a proa 240, limite a 110 de Simbra. 240, limite 110 de Simbra. 5898, controle, boa tarde. 1198, TAM 3193, boa tarde. Sim. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3193, Dael Leste. Dael, subindo para o 380, TAM 3193. 3193, sobe nível 380, solicita curva direita na proa de Lenda. Dael. Direto Dael, 3193. Quebec Serra, decolado 00198, controle até a volta. Cesar, até a volta. Cezinha? Valeu. Quilo, Quebec Serra, Tael 040. 752 e 500, vem na proa do Serra Vista 366. 2500, Serra Vista 366, 1011, gol 1675. Afirmativo, 1099. Solo Salvador, muito boa tarde, Webjet 6703, com informação alfa. Webjet 6703, Brasília 340, aguarde a cópia, eu ajuste 1091. 1091, na sua escuta, 6703. Pastor 20, esquerda proa 210, limite ao curso do localizador. 210, limite ao curso. Patrão Oliveira da Xé, solicito o cancelamento da presente, vou seguir 025, direto morro. Direto morro, subo 025, quilo Quebec Serra. Desça 2000 pés, ajuste 1011 para o localizador, esquerda proa 140, reporte estabilizado. Proa 140, reporte não estabilizado, descendo para 2000 pés. Pastor 20. TAN 3193, chama Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Confirme frequência? 128.8, alternado 13325. 1288, 13325, TAN 3193. Localizador, Pastor 20. Gente, Pastor 20, Autorizado o ILS, desconsidere o glide, glide manutenção. Gol 675, complete na nave, torre 11860. 1186, gol 1167. Pastor 20, complete ILS em glide, chame torre 11860. Pastor 118, confirme 60. O estado, a cabeceira está deslocada em 1.200 metros. Caso esteja recebendo o glide para desconsiderar que está em manutenção, o vento 150 graus 8 nós, tem um pouso autorizado, 675 da Gol. Livre pouso, está no RNAV, muito grato, com 1.200 deslocado, Gol no 675. Torre, Pastor 20. Pastor 20, centro do tráfego, número 2 para o pouso pistão 0, está deslocado em 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho, se estiver recebendo glide, desconsidere, está em manutenção, reporte, quarta mira, baixada e travada, visual aquarela. Afirmativo, reportará quarta mira, baixada e travada. Salvador, é o Gol 649, boa tarde. Gol no 649, aguarde a cópia. Ilhéus, boa tarde. Boa tarde, é o 240, por gentileza. Ou o que tiver no plano. Quente, 240. Webjet 6703, copia. Pronto, cópia. 53. Webjet 6703, autorizado Brasília. 340, o nível. Peso Luno 7. Decolada 10 com curva direita na saída gole, transição ofício. Transponder 5544, controle 199, decimal 8. Copiado nível 340, Brasília via Peso Luno 7. Decolada pista 10, primeira curva direita na gole, transição ofício. 5544 é o transponder e 119, decimal 8 é o controle. Webjet 6703. Webjet 6703, correto, chame pronto para o push e acionamento no 04. Pouso, time, chamaremos, obrigado. Solo Salvador Azul 4065 com Alfa. Azul 4065, aguarde a cópia Campinas nível 360. Eu aguardo cópia para 360 Campinas 4065. Pastor 20, quarta milha, trem baixado, travado, visual. Gente, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista 10, livre, Pastor 20. Aguardando pista livre, Pastor 20. Gol no 675, solo soteropolitano ao 09, libera direito, 121, décimo 9. 219, grata, até a decolagem. Outro de Salvador, boa tarde, 807, informação alfa, 170 para alfa, 0,23. 1807, desça nível 100, chegada Bonf. Nossa, tenda Bonf, 807. Bono 675, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1, o Gol 675. Do vento 160 coitos, deslocado a 1.200 metros. Batiu, Pastor 20, autorizado pouso. 7, acione a identificação, mantém o nível 090, voe pro ADNDB Simbra, procedimento LS X-Ray sem glide, pista 10, reporte para a descida. Apurado do Simbra para a descida, mostre Juliette. Desça 080, Oscar, Oscar Juliette. 080, Juliette. Controle Golo 807. Prossiga. Seria a possibilidade do RNAV da 10? RNAV, Procer Vitor 367, o Gol 1807. Informa o tráfego, 12 horas, 17 milhas, cruzando 120 para o 40, rumo sudoeste. Muito obrigado, RNAV, na Pro do Serra Vitor 367, 807. 5, copia. 4065, autorizado Campinas, 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita após a decolagem na saída Gole e transição Gonza. Transponder 5546, controle 199.8. Autorizado Campinas 360, Upper Whisky 58, decola da 10, curva direita Gole Gonza, aciona 5546, controle Salvador 1984065. Azul 4065, correto, chame pronto para o push e acionamento no 08. Chamará 4065. Na pista livre via hotel para o pátio militar da base aérea. 180 pela pista, portará livrando ao hotel. Reduza 250 nosso. Mantendo 250 nosso, 807. Reautorizado nível 90, Gol 807. 90, mantém 250, 807. Controle Alto Juliette 080, possibilidade só seguir na descida. Desça até o 050, Oscar, Oscar Juliette. 050, Juliette. Serra, livre descida, frequência livre de coordenação. Pastor 2-0, frequência livre estacionada, tenha boa tarde. Levou a pista. Então, 07. 17, prossiga a descida até o 050. 050, Gol 807. Vai ingressar no pátio 1 no gol no 675? Gol no 675, tá livre ingresso no pátio 1 no gate 06. Tá livre ingresso para o gate 06, o gol no 675. Ô, Chirus. Pronto, servita 368, desça 4 mil pés, ajuste 10, 11, após servita 368, servita 366. Servita 368 para 4 mil, 1807, após 366. Brazilian Force 5921, descend 2000 feet, turn 81011, report on localizer runway 10. Report on localizer. Gol 807. É 4 mil pés no 817. 4 mil. Para o táxi, no 649, com 107 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Aracaju. 2 horas e 45, Aracaju, só confirme o PLB. 107, 107. Ciente, gol no 649, táxi via Índia Alfa, quando na Delta, torre 1 no 8, decimal 6. O ajuste chonou 0 no 1, bom voo. Obrigado, Índia Alfa e Delta, chama a torre na Delta, 186, gol no 649. Oscar Juliette, desce nível 030 para a do NB Simbra, aguarde de vetoração final ILS. 030, Oscar Juliette. Patrulha de Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2231 para o ADTAP, desça no ponto ideal para o 060. ADTAP, desça 060, 2230. Sentiu 40, 807. Firma, após 368, desça 2.500 pés, ajustado 1.011 na proa do Servita 366. Após 368, ele realizou o procedimento RNA para 10 no 807. Oscar, Oscar Juliette, vetoração final ILS, sequenciamento, vai na proa 180, limitado pelo custo do localizador. 180, limite ao custo do lote, Oscar Juliette. Repisto no 0, 170 com 10, gol no 649, altímetro 1011. A linha da cola a partir da delta, 1049. Tá, aqui para a posição número 4, estamos com um problema com o passageiro aqui, ele precisa desembarcar. Gente, o objeto 6703 está autorizado, retorno ao gate 04. Muito obrigado, senhor. Brasilian Force 59er 2-1, all localizer, landing gear downlock. Brasilian Force 59er 2-1, clear LS, contact tower 1830, correction 1860. 1860. Salvador Tower, Brazilian 459 2-1 on localizer and the gear download. Brazilian Force 59-2-1, the VIP is checked, continue approach, standby landing clear. Roger. Fundo 649, decolado aos 2398 ao controle, tenha uma boa viagem. 198, grato. Ótimo, na táxi, 4065. Paulo Salvador, boa tarde, Altan 31.